rugido dos trevões. Um clamor de cozinhar, um som de suspirar. As trevas estão por aí escondidas, à espera que eu saia para dançarem sobre mim. O mundo está deserto. Ruas sombreadas, escuras, conspiradoras. Mais além, um tom esqueciado existia. Mulheres nos cortes, esmaiadas, quietas, abandonam-se. Só e desamparado, a vida é um sonho. Pior ainda, é uma ilusão. E homens a querer a morte, por terem morto o seu amor. Que ódio provoca tal ardor.